preço foi pago, com sacrifício consumado. Sangue sagrado que foi derramado, nos purifica de todo pecado. Jesus Cristo mudou a nossa história, a Ele toda honra e toda glória. E toda glória. Em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Porque o Deus que se fez carne optou por habitar entre os homens como homem, e como homem não pecou, como homem se deu em sacrifício, escolheu os cravos, pagando assim o preço pela minha vida e por sua vida. Nós estávamos condenados no mar dos nossos pecados, mas Ele optou morrer por nós, optou derramar o seu sangue pela minha vida e por sua vida.